Apenas sobras e recriações de alguns temas que se encontram no último álbum longa duração para Kurt Vile, álbum esse Waking on a Pretty Days, e temas que fazem parte deste EP, It's a Big World Out There and I Am Scared. Ouvimos Feel My Pain. Encontra-se com a orelha extra. Olá. O arranque com Kurt Vile and the Violators e também estes finlandeses Orange e Pazuzu. mais recente trabalho para os Oranzi Pazuzu, chama-se Valionello. Ficamos com The Empty Temple, orelha extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. E também, mais uma vez, excelente trabalho para Ian Hodson e o seu projeto Moon Wiring Club. Normalmente, quando passamos temas dos discos de Ian Hodson, agrupamos sempre os mesmos aos pares, e parece-me que isso sempre aconteceu, desde que por aqui soa a música de Moon Wiring Club. Desta vez não vai ser exceção. Deste A Fondness for Fancy Heads, vamos ficar com Crumpet Structure e Broken Oracle. Moon Wiring Club. We'll be right back. Catarina. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see out at the land? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Hold your love. Hold your love. Hold your love. Every night and let every day. It's a wonderful world that we live in today. Loving one another, let the good things be. Life should make you so happy. Everyone is easy, happy and free. Indeed. And I want you. So let every night and let every day. It's a wonderful world that we live in today. Yeah. Bless every night and day now. All of the children, Martin and Faye, we all go together, we're all in the game. Everyone is easy, happy and free. We should live together in the morning. Oh, let it be night and let it be day. It's a wonderful world that we live in today. Ja, there must be night and be now. Primeiro do Toasting e Kamaus em mais uma excelente compilação, esta editada em 2013, chama-se Ecology Reggae Anthology e ficamos por aqui com dois temas, Virgin Girl e Creation. Esta é ainda a primeira das duas partes de Orelha Extra, vamos obviamente continuar. Vampire Weekend. Yeah. next year in Jerusalem. You know, the one at 103rd and Broadway. Because this Orthodox girl fell in love with the guy at the falafel shop. And why not? Should she have averted her eyes and just stared at the laminated poster of the Dome of the Rock? Remembrances of holy days in Tarrytown and Rye. I don't wanna be like this, but I don't wanna die. Do aclamadíssimo álbum dos Vampire Weekend, Modern Vampires of the City, para hoje escolhemos Fingerback. Primitive Garage Rock dos Inesquecíveis de Gories, através de disco ao vivo na Third Man Records. Chama-se The Shaw Tapes, live in Detroit, no dia 27 de maio de 1988, precisamente 2 anos depois dos The Gories terem iniciado a sua carreira. E cada vez que falamos de Gories, falamos em Mick Collins, mas os Gories tinham por lá mais 2 músicos, Peggy O'Neill e Dan Crowett. Este último tem uma nova banda, chama-se Danny and the Darlings. Joker Gremlin, Dan Crua dos The Gories com o novo projeto Danny and the Darlings. O álbum é homónimo. Ouvimos por aqui em estreia do mesmo Don't Get in the Car. Anteriormente, os históricos The Gories com Sovereignty Flight de The Shaw Tapes. Homosexuels se mangent les muscles, ils se font des signaux avec de petits sifflets qui cachent dans leurs poches. Ils disent chez eux qu'ils partent au cinéma, à la chasse ou à la pêche, mais en fait ils vont chercher du champignon, et pas n'importe quelle sorte, du champignon très peu forestier, quoique de plus en plus, parce qu'il y a une sorte de migration des germes, de l'humus jusqu'au pubis. C'est pas la vérole, non, ils ont leur gland vert bleu pétrole, des lucioles d'aurore boréale qui crachent chaque victoire dans le ciel. Ils sortent d'une journée de travail usés, stressés, fatigués. Alors il faut le calme, l'apaisement d'un bois musqué pour donner l'espace de détendre leur gaz. Au mois d'avril, c'est ce phénomène qui provoque le mouvement, la frise du temps. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Dans ce bois abandonné, des homosexuels se mangent les poches. Ils se font des signaux avec de petits sifflets qui cachent dans leurs muscles. Ils disent chez eux qu'ils partent dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Ao que sabemos, este é o primeiro álbum para os franceses Rume, pelo menos para nós é, em nome próprio, desta vez soou Le Beigno. E os Cloud Boat, em regime de remisturas, a Flaco Remix para U-Turn, chama-se o disco Book of Hours Remixes. Come down with us, come down with us. They burn them and scream. Come down with us, come down. I've never felt love, 'cause of the state of us. I've never felt love, 'cause of the state of us. Know me until I go. Know me until I'm done. Never felt love, 'cause of the state of us. I've never felt love, 'cause of the state of us. Know me until I go. Know me until I'm done. Of me as a boy, they burn them burn them and scream. Come down with us, come down with us. Disorder, derangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Maria Siftet Elisi, o álbum de Junaid Septeci com a orquestra Dolapdere foi Patriot Avati. E também os Kromov. We'll be right back. Lightning Strikes encontra-se no último trabalho dos Chrome of Chrome Black Gold. Últimos minutos da primeira das duas horas de Orelha Extra, minutos esses que vão ser preenchidos com The Enemy, o tema abertura para o regresso de Roy Harper, o álbum novo intitulado Man and Myth. We are soldiers from a different world. Both her and I. We fight the shadow doppelganger of the shady passerby. The lads go out drinking. Girls keep an eye, but no one's on duty this side. of the sky. The same dark enemy will come and go with the changing of the tide. Through the mist between the to and fro, in the minds on either side, the lads go out drinking while the girls try to keep an eye. But no one's on duty this side of the sky. The enemy's been landed 100 aeons now. He's married to the queen of the machine. Wouldn't hesitate to sell the details of your soul to the brutal Inquisition magazine. To the brutal Inquisition magazine. Girls keep an eye, but no one's on duty this side of the sky. He feels my color on the slightest little whim. She tries to shield me from the harm. Inevitably down to me or him. In the eye of such a storm, the lads go out drinking while the girls keep an eye. But no one's on duty this side of the sky. Anymore, Metropolis is home, where the cut person is wolves are at the door, and wildest politicians roam. The lads go out drinking while the girls try to keep an eye. But no one's on duty this side of the sky. The enemy's been landed 100 aeons now. He's married to the queen of the machine. Who wouldn't hesitate to sell the details of your soul to the brutal Inquisition magazine. To the brutal Inquisition magazine. We are soldiers of a different world. Both her and I, the shadow doppelganger of the shady passerby. Let's go out drinking while the girls try to keep an eye. But no one's

Cash Bowie e os seus compinches em excelente, excelente forma são, claro, os polvo neste regresso intitulado Siberia. No arranque desta segunda e última parte, orelha extra, um já tema clássico, hit mesmo, aqui para nós, Sam Songs. Vamos continuar com a música que Rui Carvalho faz sob a designação Filho da Mãe. Segundo álbum na carreira de Filho da Mãe, chama-se Cabeça. Para hoje foi a vez de Não Te Mexas. E vamos continuar com os White Fans ao vivo em Frisco. O álbum chama-se precisamente assim, Live in San Francisco. Os temas vão ser Pink Gorilla e Enthusiasm. Behind the moon. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. maravilhosa reunião esta que aconteceu em Espanha, do trio Stelios Petrakis, Efren López e Bihan Shemirani, o álbum Mavra Frudia e o tema que lhe dá o título. E o ano em relação a discos pop está a começar da melhor maneira. Excelente disco, primeiro a solo para Benjamin Verdoz, ele que já nos tinha dado mais do que provas à frente da Mount St. Helens Vietnam Band. Este álbum em nome próprio chama-se The Evil Eye. Vamos ficar com o tema título, Evil Eye, e depois Telling the Truth. Benjamin Verdoz. Saying that it's nothing when it's something. have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, good. Enough? Findu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Fuck all! Depression supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here. Anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off. I'm going home, job seeker. Job seeker. So, Mr. Williamson, what have you done in order to find gainful employment since your last signing on date? Fuck all! I sat around the house wanking, and I want to know why you don't serve coffee here. My signing on time's supposed to be 10 past 11. It's now 12 o'clock, and some of you strange bastards need executing. Mr. Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at 3 managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? Nah, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at your day? Well, I'm either gonna fucking bank it, I've got drugs to take and a mind to break. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess, desperately clutching on to a lifelong depression, supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here, anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off, I'm going home, job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Olha extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita no ar através da UFSCar, RUC, Rua e Castrense, podcast em orelhaextra.com. Para trás, a dupla Sleaford Mods do single vinil Job Seeker. When light collides, darkness falls. When we love. this garden cannot foresee. What we saw was the bait of our heart. Now it's fallen apart. De Olivia Cheney vai sair este 2014. Entretanto, vamos-nos contentando com o EP em nome próprio. Por aqui ficou Back Garden Beautiful. E um dos nossos discos pop rock favoritos dos últimos anos foi feito pela banda da costa oeste dos Estados Unidos da América, mais propriamente de San Diego, os Mr. Magician, e chama-se Strange Heaven. Os Mr. Magician terminaram a carreira no final do ano passado com um concerto precisamente na sua cidade natal, salvo erro, a 27 de dezembro. Mas antes disso, deitaram cá para fora um outro disco, chama-se B-Sides. É a tal compilação que reúne singles e temas em compilações, bem como outros nunca editados. É o habitual. Vamos ficar com dois temas desse mesmo B-Sides: Fuck You, Aunt Gloria, e Tabloids, Mrs. Magician.

Estes são tempos de todas e mais algumas recuperações. Todas as semanas saem excelentes compilações. Dava mesmo para fazer um programa de rádio só com elas. Não há por aí ninguém que se queira habilitar. Por aqui ficou de uma excelente compilação de título Peru Maravilhoso, Vintage Latin Tropical and Cumbia, Zulu, Sueño de Amor e Manzanita e su conjunto El Zambito Rumbero. Vamos também fazer já as nossas despedidas. O regresso fica marcado possivelmente para a semana. Até o fim da emissão de hoje, por aqui vai ficar Double Horse, tema, um dos três temas que está em Born with the Call de Cyan Nugget and the Cosmos. Tchau. Thank you.